5807, pode chamar o controle? Acima, decorado 35, chame o controle, ando 208, bom voo. 208, voo 57, bom voo. Azul 4835. Azul 4835, boa noite, tração avistado. Autorizado pouso, pistão no zero. Vento 110 graus, 08 nós. Vindo som, azul no zero, azul 4835. solo 40, direito 121, decimal 9. pouso na pista 10, o vento 110 graus, vai ser nós. postos de coordenação com controle, após a decolagem, vai manter 1.500 pés no litoral sul, curva direita, porém 1.500 devido à restrição do corredor externo. Por causa do serviço do Canadá, então o acesso é suspenso. Então, após a decolagem, litoral sul, 1.500, até a liberação para atender 1.050. Boa noite, Alex, eu estou utilizando a linha Indecolar Extensão do Tronco, com frente 120 graus, 0000, agora estamos no controle em 1-10-0, próxima 8, boa noite. 1-10-0-8, boa noite. Posição codificado 9072, final de 10 milhas estabilizado. Codificado 9072, boa noite, continuando, estou aguardando o seu livro. Vai aguardar a pista livre, 9072. Salvador, boa noite, portanto, está pisando no localizador. Salvador, se eu quiser, por favor, se não estou olhando, se está livre. Passa ligar o pouso aqui pelo zero, o vento 110 graus, 7 nós. Salvador, boa noite, 432, máximo estabilizado. 4305, continua a tripulação a 0 do Felipe. 3305. O Fernando é desse espaço, então eu no pátrio, direito para tirar a alfa, reposta em direito. 308 agora, obrigado, boa noite.